no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Imagine estar diante de um objeto de grande valor histórico e científico e não saber disso. Pois você sabia que muitos acessórios, utensílios e ferramentas do Museu de Ciência e Técnica não foram classificados com as suas principais informações? Mas calma, uma equipe já está cuidando disso. O projeto Astronomia para Todos, releitura do acervo de astronomia, busca documentar os objetos dos setores de astronomia, geodésia, desenho e topografia da Escola de Minas, que ainda não receberam a classificação adequada. Algumas peças desse acervo são únicas no Brasil. A estudante de arquitetura e urbanismo, Mariana Oliveira, integra o projeto desde março de 2016. Ela nos conta alguns exemplos do material existente no acervo do museu. São muitas as peças que nós temos no museu atualmente. Entre elas, eu acho importante destacar vários modelos de teodolitos, alguns trânsitos, esses mais relacionados à topografia, mas nós temos também podômetros, corrente do agrimensor, uma fita de aço, que é como se fosse uma evolução dessa corrente do agrimensor. Já na questão da astronomia, nós temos alguns meteoritos e vários materiais de desenho. Alguns utilizados lá nos primórdios da Escola de Minas pelos primeiros cursos que tinham aqui. Este projeto de releitura possui o objetivo de promover a manutenção regular do acervo e ressaltar os seus principais aspectos históricos. A divulgação será feita a partir da exposição das peças e de suas informações correspondentes em salas apropriadas. Assim, os visitantes terão a possibilidade de compreender melhor as formas em que as pesquisas se desenvolveram em outras épocas, a partir da observação dos equipamentos de trabalho. Mariana explica as principais atividades e contribuições do projeto junto à comunidade da região. O projeto, além de estar deixando uma produção teórica muito importante, que é a catalogação dessas peças e, de uma forma geral, a organização delas dentro do museu, ele acaba abrindo as portas, possibilitando um maior acesso, tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade ouropretana, para dentro desses setores que até estão fechados. Nós já realizamos algumas visitas guiadas e agora, para esse final de ano, a gente está buscando desenvolver um novo material gráfico para correr atrás mais dessa visita, nessa tentativa mesmo de aproximar a comunidade a essas dependências do museu. Um dos principais produtos desta ação extensionista é um banco de dados que inclui descrição, características, funcionalidade e formas de manuseio de cada peça do acervo do Museu de Ciência e Técnica. A iniciativa também busca proporcionar uma visibilidade maior ao Museu UFOP como um centro de difusão científica. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.